Bruno 68. Papá Lima, Índia, November. Em redução 1809, aeronáutica precede na aproximação, posição de 12 horas, 5.3 milhas, com 1909 de ground speed, Bravo 737-800. Tá, Torres, Salvador, boa noite, gol 1168, estabilizado e elétrico. Gol 1168, boa noite, continua aproximação, guarda a pista livre, ajuste no 011. Aguardando, gol 1168. Gol 099, vento 1110 graus, 06 nós, autorizar a decolagem no 0. Autorizar a decolagem no 0, gol 099. Guará 08, tanque de Alfa, mantém a posição na Delta e aguarda para o cruzamento. Número 8, check 3, vento 1110 graus, 069, autorizar pouso no 0. Achado travado livre, pouso no 10, gol no 1068. A 099, decolado 225, controle 120, destino 8 no voo. 308, uma boa noite. Controle, boa noite, gol 1099. 1099, contato radar, suba para o nível 360, direto elefa após 2000 pés. Após 2000, elefa na proa e subindo para o 360, 1099. Na 3858, desce para 2000 pés, livre elétrica, posso estabilizar. 2000 pés, livre elétrica, passará na 3858. Papapá Lima, Índia, novembro, estabilizado? Estabilizado, e aliás, o Lima Grau, é Lima, Índia, novembro, torre no 895. Torre no 895, novembro, grave. Boa. Azul 2781, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Novembro, base pela direita da 17. Chama para o cancelamento, Lima, Índia, Novembro. Já para o cancelamento, Novembro. Lima, Índia, Novembro, plano cancelado 226. Esquerda, autorizado girar base pela direita, reporta final 17. Esquerda, semana, final, não bota não. Final 17, Lima, Índia, Novembro. Posso esperar o 0, pronto, gol 1705. 1705, ali, mantém no 0. Ali mantém 1-0, gol 1-7-0-5. Guará 08, autorizado ingresso na pista, segue táxi via pista, repórter livrando na interseção. Guará 08, copiou? Copio com 08. Guará 08, até o pátio militar autorizado, autorizado. Sem problemas, até os autoridades, ok. O nono 68, boa noite, Alfa Juliette, portal 07, é o portal. Lima Índia Novembro, base da 17, trem, baixa, checado. Lima Índia Novembro, avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 100 graus, X0 meia-noite. Autorizado pouso, 17, Lima Índia Novembro. Guará 08. 705, vento 100 graus, X0 meia nós. Autorizado decolagem no zero. Decolagem capitão no zero, vamos no 705. Negativo, qual seria o horário do plano do Guará? Tá um pouco cedo. No sistema só aparece pra gente com 30 minutos de antecedência. Então acredito que em mais 5 minutos já aparece o plano pra mim. O 100 graus, 0612 nós. A 705, decolada 30, controle 120, decimal 8 no voo. 308 graus. Lima, Índia, Novembro, solo 30, confirma o pátio. Passo para o nível 360, 360. Nível 360, quero repetir. Certo, Leda, 360, Leda. Certo, Leda, 360, voo no 705. 3258, estabilizado? Afirmativo. Corre no 895. 895, por gentileza. Oh, desculpa. Torre, Salvador, 18, 58, boa noite. Sinal de meia milha. Baixado, sentado. Então, 3858, boa noite. Autorizado, pouso, pistão a zero. Vento, 110 graus, 0612 nós. Livre, pouso, pistão 10, 3858. Alterno 099, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterno 35 decimal 3. 288 353, boa noite, 1099. Boa noite. possibilidade de coordenada presente em voo Approach da GEL para o voo 1706? Estimativo, guarde. Voo 705 foi da GEL. Da GEL da presente, voo no 705. Uno 705, chama o centro Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 8, 5. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Alpha 0. Alpha 084, boa noite, spoken ident, descend to 2000 feet, QNH 1011, fly heading Luna intersection to intercept the localizer course. Europa 084. Flyhead in Luna intersection, descend to 2000 feet. Luna pronto para a cópia Brasília? Autorizado Brasília, nível de voo 260, via Pedro Luz no 7, Fox Romeo Mike após direto. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, após a decolagem pista 10, código transponder é o 5463 e o controle em 120, decimal 8. Correto, chama para puxa acionamento. Corrigido, chama para acionamento.

Na 3662, Duna, 2006, ajuste 1011, no reporte estabilizado. Duna, 2006, reporte estabilizado da 3662. Estabilizando localizer, Europa 084. Europa 084, complete approach. Contact the tower 118-195, thank you. 118-195, Europa 084, autorizado Guarulhos, 360, via preso Luno 0, Taubaté. Subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5461 e o controle 1208. Autorizado para Guarulhos, da El, Leda, Motiva. Saída após Taubaté. 08, autorizado táxi até a interseção do pátio militar, do pátio de autoridade, corrigiu. Na interseção, chame a torre 118-95 para ingresso e decolagem. Cotejo. Zero 84 on the ground at 2300, right 11, decimal 1. 121.1 ground, Europa 084, confirm. Europa 084, confirm. Further ground, 121.1. Primary, 121, decimal 1. Thank you. Europa 084, Salvador, we are vacating runway 10, we taxi to Alpha. Europa 084, clear taxi Alpha Juliet, gate 10. Gate 10, the Alpha, Europa 084. 08, boa noite. Autorizado o ingresso após taxia, efetuou o backtrack, reporta a Aniele pronto. Guará 08, vento 100 graus, 07 nós, autorizado decolagem 10. Guará 08. Guará 08. Tente. É 08, decolada 04, controle 120, destino 8, meu voo. 208, grato, uma boa noite. Boa noite, Guará 08. Guará 08, contato radar na decolagem, suba para nível 260 de árvore. 260, Guará 08, então, saída árvore. 3662, complete final, chame torre 11895. Torre 11895. Torre Salvador, muito boa noite, dá 3662, uma milha por aqui, dando baixado, travado. Então, 3662, boa noite, autorizado pouso, pista 0, vento 090 graus, 089. Livre pouso, 090 graus, 089, dá 3662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662. Pará 08, voa Elefa da presente. Juliette, portão 3. Não, Juliette, portão 3. Thank you. Quebec, confere o Golo 973, transmissão vindo um pouco baixo, ok? Prepara Dael, Leda e Irume, aguardando o corte. Na posição autorizada, chama pronto, puxa. Vara 08, chame centro Recife, 12288, altera 1353. 288, 1353, Vara 08. Luna 973, copia. Autorizado Salvador Galeão via Upper 9857 até Mouso, nível 360. Decola da 10, curva à direita, Dael, Leda e Rumi. 5475, transponder, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, gate 5 no 973. Volta 3662. Prossiga. Estamos aqui em gente da posição 3, mas não tem nem ninguém aqui para chamar. Ok, eu vou coordenar com a esfera. Ok, obrigado. 3046, tudo bem. Exato, chama táxi. Guarané 6310, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado LS, exterior da pista 10, está estabilizado. 2.100, autorizado LS, autorizado Duna, reporte estabilizado. Libre-taxi até o ponto de espera da ONU 0, Pátio 1 Índia, no ponto de espera 2, 1895, ajuste no 0, 1-2, o gol 2043. Aqui então é 2002, aqui na Índia chamaram a 1 no ponto de espera. Go 1096, qualquer dentro do Central Flight Level 050, cleared a figure de Mari Arrival, QNH 1011. Roger, clear 050, 1011, and Mari Arrival, go 1096, possible flight director, Duna position. Cleared Duna position, go 1096. Roger, fly director, Duna position, go 1096. Duna 973, portão 5 autorizado, chama táxi. Euro 043, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 0, 90 graus, 0612 é nós. Pode puxar? Afirmo, se eu não cotejou. Olá, boa noite, federal 9973, Quebec, autorização 3.0.5. Boa noite, Sideral 9973, autorizado com fins, via Pêndulo 21, conforme, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, Árvore Elefa. 5477, controle 1208. pronto, 43, geral 9973.